me dá a direção, me mostra o caminho do seu coração. É como se o rio me levasse para o mar. Não sei o que acontece, o meu corpo estremece, os meus dedos só querem tocar você. Cada dia um sufoco, esse amor me deixa louco. Te desejo, eu só quero amar você. O dia em que você falar que tem lugar pra mim no seu coração, aí eu sei que não terei um dia mais comum. Existe em mim uma certeza de que no futuro vai ser assim. Terei o brilho dos teus olhos brilhando só pra mim. Essa é pra se apaixonar. Não sei o que acontece, meu corpo estremece, os meus dedos só querem tocar você. Cada dia um sufoco, esse amor me deixa louco. Te desejo, eu só quero amar você. O dia em que você falar que tem lugar pra mim no seu coração, aí eu sei que não terei um dia mais comum. Existe em mim uma certeza de que no futuro vai ser assim. Terei o brilho dos teus olhos brilhando só pra mim. O dia em que você falar que tem lugar pra mim no seu coração, aí eu sei que não terei um dia mais comum. Existe em mim uma certeza de que no futuro vai ser assim. Terei o brilho dos teus olhos brilhando só pra mim. Terei o brilho dos teus olhos brilhando só pra mim, só pra mim.